Cash Reste Zero. Um olhar sobre a política, a economia e as pessoas. Cash Reste Zero. A opinião na Boa Nova. Cash Reste Zero. Com Vitor Neves. Apoio R6 Living. Clube de Clube. Saiba mais em r6living.pt. Bom dia. Estamos a viver o mês de junho. O mês de junho é, como sempre tem sido, o mês dos santos populares. Do Santo António até ao São Pedro, passando pelo São João, é um dia de cada vez de festa, de arraial e de boa disposição. Rima e é verdade. Os santos populares provocam festa um pouco por todo o lado deste jardim à beira-mar plantado. É a segunda rima para comprovar que é mesmo verdade que há festa por todo o lado. E aqui o todo o lado é muito importante, porque não é só em Lisboa e no Porto, é em todo o país. O país torna-se inteiro e o interior é também um local para que haja festa. A realização de eventos como, por exemplo, aquele que vai acontecer este fim de semana, das marchas populares, ou então a festa na zona histórica de Oliveira do Hospital, ou mesmo a festa que está marcada, por exemplo, para Nelas, gente vizinha de Oliveira do Hospital, são autênticas provas de vitalidade. São gritos de vida, são energia positiva que passa para toda uma região, que passa para todas as suas gentes, que no fundo sintoniza o interior com o resto do país. É caso para dizer que viva a festa em Portugal inteiro. Está aí o fim de semana. E se o fim de semana marchava, ai, marcha, marcha. Bom fim de semana. Cash Reste Zero. Um olhar sobre a política, a economia e as pessoas. Cash Reste Zero. A opinião na Boa Nova. Cash Reste Zero. Com Vitor Neves. Apoio R6 Living. Clube de Clube. Saiba mais em r6living.pt.